Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nas Voltas do Globo, edição para 2 de janeiro de 2013. Edição de 2014, aliás. A edição de hoje vai trazer aos nossos ouvintes algo diferente. Nós não vamos centrar-nos numa época, não vamos centrar-nos num artista, nem tampouco num género musical. Vamos sim centrar-nos nas perspectivas da Antena Web para o ano 2014. Vamos traduzi-las em músicas. É nisso que hoje se vai centrar Nas Voltas do Globo, edição número 48, para 2 de janeiro de 2014. Vamos trazer hoje, nesta edição, músicas de vários géneros. Vamos começar, por exemplo, com uma música alusiva ao regresso do programa Sonoplastia, que vai acontecer no próximo dia 11 de janeiro. Vamos também trazer... Agora a música pertence... Enfim, a um... Do nosso arquivo musical, que é bastante extenso, cada vez mais até, no que toca a gravações antigas. Vamos aqui conferir nesta edição nem mais nem menos do que a música ABCs of the USA, a música da cantora Etta Jones. Vamos também ficar nesta edição com outro tema, uma outra música que eu espero que goste e que seja do seu integrado. A música, no caso, pertence... Como é que eu posso dizer? A música, no caso, pertence aos Roxette. Chama-se Vulnerable e é uma demo, não é a versão final. Tudo isto a propósito do programa Raras e Inéditas. Podemos juntar a estas outras músicas, alusivas a outros programas que vão também estrear aqui na Rádio Interweb. Por exemplo, vamos trazer aqui a música Aquer de Sentimenta, que é a música de abertura do novo programa da Antena Best, Inima Romanesca. A música de um programa que tem a locução em romeno e é apresentado pela Adriana Flora. Vamos conferir nessa edição, nem mais nem menos, que desta edição, aliás, nem mais nem menos do que esta melodia. Outras virão também alusivas àquilo que nós pretendemos que seja o ano de 2014, um ano que tem realmente algo de muito interessante para nós, já que o ano de 2010 e 2011 foram estabilização e expansão. 2012 foi um ano de retrocesso, enorme retrocesso. 2013 em parte também, mas também em parte de estabilização. 2014 foi um ano, ou pretendemos que seja um ano, de recuperação daquilo que é o grupo Antena Web, agora com 3 canais, não com 4 como tivemos entre maio e outubro, mas sim com 3 canais. Portanto, é assim que vamos seguindo a nossa vida. O Canal 2 fechou portas. Esperemos que um dia estejam reunidas as condições para que eu mesmo abra portas de novo. Mas, bom, fechou para já portas e sem garantias de que possa um dia abrir. Vamos trazer então, neste ano 2014, uma filmação, espero eu que seja, como já disse, do seu agrado em termos musicais, e é com essa música de Etta Jones, ABCs of the USA, que vamos abrir uma edição que deixa já transparecer estas novas mudanças. Também vamos trazer programas como, por exemplo, o Central Hits, que agora tem uma nova imagem, não é? Que era o antigo Play Hits, e também trazermos aos nossos ouvintes o Potência Máxima, que é um programa que vai estrear apenas na próxima segunda-feira. Temos aqui vários motivos de interesse. Aliás, há outro programa que estreia também, que é o Tem de Tudo. O programa vai parar aos domingos às 19h30. É com estes momentos que nós abrimos esta edição. O Tem de Tudo, bom, será um programa de música diversa, depende do contexto, não é? Vamos nós trazer aqui aos nossos ouvintes músicas várias, alusivas à mudança ou aos novos programas e à perspectiva que nós temos para 2014 do projeto Antena Web. E eu, Carlos, na parte despeço-me. Aos ouvintes desejo a continuação de uma ótima tarde, e desde já vou adiantando que neste dia 3 de janeiro vamos acentuar um bocadinho mais a nossa visita ao arquivo de música antiga aqui no grupo Antena Web. Ouvintes, fiquem bem, tenham todos uma boa tarde na companhia do Canal 1. Já de seguida chega Homem Universal com a organização Stop à Destruição do Mundo. Fique bem, uma boa tarde e até amanhã. ABCs of the USA, sung by Ada Jones and Billy Murray, Edison Records. A stands for answer, that's what I want from you. B stands for beware, young man, beware, don't get new. C stands for crazy, crazy about you, dear. D stands for don't I tell you, I don't want to hear. Do you know your ABCs? Well, I pay my CODs. Do you always mind your P's and Q's? I'm very, very careful of my IOU's. Do you ever act NG? I'm right from A to Z. Little Miss America, you're all okay. Thank you, Mr. USA. E stands for easy. That's how you won my heart. F stands for foolish chappy. You've been from the start. G stands for greedy. Greedy for you, my dear. H stands for hold on, young man, I don't want to hear. Do you know your ABCs? Will I pay my CODs? Do you always mind your P's and Q's? I'm very, very careful of my IOU's. Do you ever act NG? I'm right from A to Z. Little Miss America, you're all okay. Thank you, Mr. USA. Falls, this true love falls apart into a riddle of her heart. She's so vulnerable, like China in my hand. She's so vulnerable, and I don't understand. I could never hurt the one I love. She's all I got, but she's so vulnerable. Oh, so vulnerable. Days like these, no one should be alone. No heart should hide away. She's gently conquering my room. There's nothing words can say. She's colored all the secrets of my soul. I whispered all my dreams. But just as nighttime falls, this vision falls apart into a riddle of her heart. Yeah, she's so vulnerable, like China in my hand. She's so vulnerable, and I don't understand. I could never hurt someone I love. She's all I got, but she's so vulnerable. Oh, so vulnerable. Yeah. never hurt the one I love. She's all I got, but she's so vulnerable. She's so vulnerable. Like China in my hand, she's so vulnerable. Hurt someone I love. She's all I got, but she's so vulnerable. Oh, so vulnerable. Yeah. Când tu n-ai fost sau poate nu vei fi, când n-ai venit. animal. Here I am, and within the reach of my hand, she sounds asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away, but I know I'll be hunting high and low. High, there's no end to the lengths I'll go to, hunting high and low. High, there's no end to the lengths I'll go to, find again upon this my dreams are depending. Through the dark ascends the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find, so I